mais um menino preto de cabelo enrolado, sonhando em vencer, mas já nasceu derrotado. Sua mãe trampa na noite, o pai tá no xadrez. Ganhou um dinheiro que mal dá pros miojos do mês. Como pode, irmão, como tudo vai passando? Já bati a saudade, agora já são 2 anos. Aos 7 de idade, aprendeu mais da metade. Que a fome na barriga não é preguiça, mas necessidade de ser alguém na vida. De sair da lama também, a menos de 1 metro da casa passa um trem a cada hora. Ele ora no único quarto. O trem não leva as paredes, que a chuva não termina de frar o telhado. Errado querer dinheiro ou pedir pra morrer. Mais fácil criticar sujeira ao vendar os olhos pra não ver. Mais fácil criticar sujeira, e o menino bota o fone emprestado do amigo. MP3 canta forte ao ponto de te dar abrigo. Escorre lágrima dos seus olhos quando olha pra sua véia. Solta o controcado do sinal, não tem como ajudar, ela fica com ódio. Pensa até em se matar de repente, mas morto é mais um no meio dessa gente. Um pequeno menino com o mundo todo nas costas. É demais eu falar que esses ricos são os bosta. Certo dia ele sente o aperto, uma necessidade de se expressar. Junta força em seu peito, escreve o que quer gritar num papel sujo que era pra acender o fogo. Transfere a mensagem de uma forma que o papel fica pouco de pedaço. Em pedaço vai relatando a sua vida. Triste mesmo é ler os versos de quando faltava comida. Seu pai traficava, bebia, ficava louco. Mas às 6 da manhã amanhece na cela, morto pelos próprios amigos que tiraram a concorrência. A mãe em casa chora, sabia, é consequência. O menino desiste do sonho, junta suas folhas e vai deitar na linha pra morrer e poder ver seu pai. E a mãe no desespero vai socorrer o menino, mas tava tudo planejado, a família ir pro mesmo caminho. Mais tarde em sua casa chega a reportagem inteira, dizendo: família toda morre numa simples quinta-feira. Que bobeira, o menino tinha tudo pra vencer. É achado, investigado, as folhas que ele gostava de escrever. Emplasticado, estampado, o povo todo fio. Que o seu sonho de grandeza, hoje mais vendido do Brasil.